Um dia como outro qualquer, no rancho de vovô Walton, os bem-te-vis cantarolavam, como sempre, os patos gralhavam pela primeira vez, e o serelepe pequeno Wilbur procurava peixes ingenuamente no bosque. Wilbur estava muito contente, pois tinha uma varinha do Pateta. Olá, Platelmintius! Olá, Wilbur! Olá, Askelmintius! Olá, Wilbur! Olá, Márcia! Márcia? Mas meu nome não é Márcia. Márcia é o nome da tintura que eu uso em meus cabelos. Os cafonas eram minoria no rancho quando subitamente... Tcharam! Uma pavorosa Walter de Botas, aquela velhaca vidente transformista gringa que assusta a criançada no comercial da TV, decolou com sua vassoura de bruxa no bosque perante um boquiaberto pequenino. Sacara! Walter, vidente travesti. Ai, que gracinha! Vem dar um besito na titia, Wilbur! Mas Wilbur era católico apostólico e de pronto resolveu dispensar a horripilante mística de botas. Sai, coisa ruim! Não viu a placa, pô? Proibida entrada de Walter. Mas o pepino era muito maior do que se pensava. Eu vou mostrar a arte do amor, Wilbur! E possuído ou possuída, aquele ou aquela Walter de botas com olhos esbugalhados, batom e dentes afiados fez uma careta tão grotesca que Wilbur ficou branco, verde e acabou por cuspir pela boca o coração. Garotinho sapequinha, la casa vai a cair para o tere, Wilbur! Sem coração, sem pai nem mãe e sofrendo assédio sexual, mas ainda vivo, Wilbur decidiu impor limites à desastrosa aparição do transexual transviado transformista. Sai, Walter! Não vai querer dar uma de quem vai fazer xixi sentado, né? Mas o travesti era libidinoso. Perigo, traveco libidinoso. Eu vejo que você vai a morrer, Wilbur! E despindo-se de sua sinistra capa de drag queen, a repugnante Walter de Botas violou o pequeno Wilbur, sodomizando até a morte. Desculpa, titia, por tudo, Wilbur! Wilbur, meu filho! De dia é Maria, de noite é João!